chegando do mundão tenebrosa escola, onde o álcool, a droga, o crime reprova. Desperte agora, pois essa é a hora de mudar os seus passos, reescrever a sua história. Não seja a escória, procura a melhora. Quem vive memória, não vive vitória. Eu sofri, resisti, tô aqui, aprendi que pra permanecer de pé ninguém deve cair. Sem Deus não há sorte, mas nele sou forte. Não quero respeito à base de revólver. Se quer liberdade, conheça a verdade. Ser justo e honesto não é ser covarde. Você pode mudar a realidade, não se esqueça. Não permita que a ilusão venha fazer sua cabeça. Não seja uma locomotiva nos trilhos da destruição. E saiba que o suicídio é um pecado sem perdão. Sem marcar, sem dor e sem dó. Faço som de alerta do pior. Pode crer, estudar, conhecer, pra vencer. Se alguém quiser ser o melhor. Sem marcar, sem dor e sem dó. Faço som de alerta do pior. Pode crer, estudar, conhecer, pra vencer. Se alguém quiser ser. Abre os olhos pro óbvio, esqueça o ódio. Inveja, ganância, só gera velório. Em Deus tudo posso, não choro pelos mortos. Esqueça do mundo, vencer um dos nossos. Não precisa de mansão pra ter valor. Não precisa faculdade pra ser vencedor. Não nasci, não cresci pra morrer em vão. Não associo violência com revolução. Não vou cantar apologia à destruição. Meu som transforma um excluído em um cidadão. Bem mais importante que meu bolso cheio de dinheiro é sua vida ser liberta desse cativeiro. Não tô afim de ver os jovens do Brasil como todo mundo viu, vendendo droga, portando fuzil. O sistema e o demônio chamam pro abismo, mas eu insisto, a salvação está em Cristo. Acredite, insista, persista, conquiste. Entregue a sua vida a Deus ou seu fim pode ser triste. Se errar, corrigir, sem marcar, desistir. Poucos são os que se importam, muitos não tão nem aí. Ilusão gera morte, sem grana ou ibope. Pra quem sonhar com prostitutas ou carro forte. Não quero ver sua mãe no corre da decepção, pagando a prestação do seu caixão de papelão. Calibre 12 mL, compro na sarjeta. Substitui caderno, livro, lápis e caneta. O pesadelo continua, mas eu estou vivo. O caminho é Jesus Cristo. O melhor. Sem marcar, sem dor e sem dó. Faço som de alerta do pior.